Esse é o rap arrepiado do Tchan do Brasil. Vai, maninha! Vai, vai, requebra até o chão, vai, como se fosse um bambolê, vai. Cê já ganhou meu coração, vai, mãe, vai. Vai, vai, como é bom te ver, você todinha remexer, mãe, com esse corpinho violão. É com você, Jack, vai! Menina bonitinha, do corpinho agraciado, pra você fiz esse samba meio rap arrepiado. E fica bem gostosa quando canto pra você. E vai bem de mansinho até o chão devagarinho. E vem sobe um pouquinho, pare no meio danadinha. Balança esse bumbum assim de um lado para o outro. Desse jeito, minha neguinha, cê tá me deixando louco. Agora vem sambando, vem sorrindo, vem ligeiro, remexendo esse corpinho, assim cê vai matar bainho. Vai, vai, requebra até o chão, vai, como se fosse um bambolê, vai. Cê já ganhou meu coração, vai, mãe, vai. Vai, vai, como é bom te ver, você todinha remexer, mãe, com esse corpinho violão, vai, mãe, vai. Menina bonitinha, do corpinho bem rebolado, se você fizer o que eu digo, eu serei seu namorado. Coloque a mão direita na bandinha da bundinha. Agora a mão esquerda, pegue bem na cabecinha. E vai estremecendo, estremecendo até o chão. E vem rodopiando, sobe que nem um peão. Só falta agora você desfilar na passarela. Dá bye bye pra todo mundo, manda um beijo pra galera. Vai, vai, requebra até o chão, vai, como se fosse um bambolê, vai. Cê já ganhou meu coração, vai, mãe, vai. Vai, vai, como é bom te ver, você todinha remexer, mãe, com esse corpinho violão, vai, mãe, vai. Vai, vai, requebra até o chão, vai, como se fosse um bambolê, vai. Cê já ganhou meu coração, vai, mãe, vai. Vai, vai, te ver, você todinha remexer, mãe, com esse corpinho violão, vai, mãe, vai. Você foi mesmo, hein, menina? Danadinha.